absurda que ela faz com a bunda, que ela faz com a bum, bum, bum, bum, bum, bunda. Que ela faz com a bunda, que ela faz com a bum, bum, bum, bum, bum, bunda. Sabe dançar. É uma loucura ver bunda com a bunda mexendo e dançando pra lá e pra cá. Vai começar a disputar uma com a outra que sabe dançar. É uma loucura ver bunda com a bunda mexendo e dançando pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá. Dennis DJ. Vai começar a disputa. É uma loucura ver bunda com a bunda mexendo e dançando pra lá e pra cá. Vai começar a disputa. É uma loucura ver bunda com a bunda mexendo e dançando pra lá e pra cá. Oh, olha que coisa absurda que ela faz com a bunda, que ela faz com a bum, bum, bum, bum, bum, bum. Que ela faz com a bunda, que ela faz com a bum, bum, bum, bum, bum, bunda. Bum, bum, bum, bunda. Bum, bum, bum, bunda. Vai começar a disputar uma com a outra que sabe dançar. É uma loucura ver bunda com a bunda mexendo e dançando pra lá e pra cá. Vai começar a disputar uma com a outra que sabe dançar. É uma loucura ver bunda com a bunda mexendo e dançando pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá. XG. Vai começar a disputa. É uma loucura ver bunda com a bunda mexendo e dançando pra lá e pra cá. Vai começar.